Um homem chega na balada e ao encontrar uma mulher, ele dá um garfo na mão dela. Nossa, pra que esse garfo? É porque eu tô te dando sopa. Ah, idiota, mas sopa se come de colher, não de garfo. É que eu sou difícil.